Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de escutar Hey Beautiful, The Solids, música tema de How I Met Your Mother. Aê! Estamos em uma playlist de How I Met Your Mother. Gente. Essa playlist vai ser Legend, Wait For It, Derry vai vir no final. Cara, eu tô muito feliz por gravar essa playlist, porque eu não gravei o podcast de How I Met Your Mother do Projeto X Podcast. É, Mog, não deu certo. Águas passadas. E eu vou estar pela gravação de How I Met Your Mother, que vai estar saindo logo aí, pelo Tô Com Fome. É aí, sério? Tô Com Fome Cast. É. Hoje está aqui comigo uma grande companheira também fanática de How I Met Your Mother, a Fer. E aí, gente, beleza? Não, pera aí, How I Met Your Mother. Vocês já escutaram o podcast How I Met Your Mother? Escutem, cara. Coisa linda. É isso aí. Amo, é amo. Aí. Agora, indo pro final, todos já sabem que é a mãe. Última temporada linda, maravilhosa. No início talvez não tanto, mas depois ficou maravilhosa, então. Tem algumas coisas nessa temporada aí que são impagáveis. Vamos começando logo falando da primeira música que selecionamos aqui desse acervo musical que How I Met Your Mother tem. Vale dizer que How I Met Your Mother tem uma trilha sonora incrível. É muita música boa reunida e a gente escolheu pouquíssimas. A gente tentou escolher algumas que fossem até marcantes durante a série, né? Exato. Eu acho que não tem como não se lembrar de I'm Gonna Be The Proclaimer. Eu só lembro do bebezinho. Que essa música, se não ficou na cabeça de vocês em algum momento de How I Met Your Mother, cara, você tem sérios problemas. Simplesmente ela fica travada no carro do Marshall. Do Fiero. E ela fica tocando direto na série. Cara, é muito boa. Como o Marshall fala, depois de um tempo melhora. Pior que é, eu vou te falar, pior que é. Quando tocou essa música pela primeira vez, eu, tipo, não gostava dela. Sinceramente, eu não gostava dela. Aí, tipo, passou uma, passou duas, passou três. Eu já tava assim, when I wake up, man, tipo, já cantando junto, sabe? Tava muito bom. Cara, ela é muito boa, muito divertida. Eu adoro essa música. E ela melhora com o tempo. É só isso que eu tenho. Ela melhora muito com o tempo. Vocês vão perceber isso durante esse podcast. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. I'm gonna be. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh I know I'm gonna be, I'm Eu acho que é uma característica dessa série as cenas musicais. Não apenas as músicas que eles colocam na trilha sonora, que são de outros artistas e tal, mas as músicas que são criadas especialmente pra série e que são cantadas pelos atores da série. Cara, Exato. Isso é o forte da série. São as músicas próprias. A primeira de todas, que eu acho que é uma das melhores, uma das mais impagáveis, uma das mais engraçadas, é Let's Go to the Mall, cantada pela Robin Sparkles ou pela Robin Sherbaskin, ou melhor ainda, pela Kobe Smulders. Digamos que a Robin, em seu período de adolescência, lá nos anos 90, ela lá no Canadá foi uma cantora teen. Só que como no Canadá tudo é atrasado, o estilo parecia dos anos 80, mas na verdade era dos anos 90. Então. Cara, essa música é tão legal que eles fizeram uma versão pro Just Dance 3. Muito boa. Cara, e até o momento da série, é um dos ápices de vergonha alheia que você tem de alguém, cara. Everybody come and play, come and... Eu esqueci o resto. Eu também esqueço as músicas no meio, enfim. Demol! Muito bom, isso aí, muito bom, muito bom. Então, olha, não tem como vocês saberem quão bom essa música é só escutando. Então escutem aqui, mas se vocês querem também, a gente vai deixar o link aí, tipo, junto com a tracklist, nem se merece, do videoclipe. Nossa. Que passa na série, então assistam esse também, precisa. É muito bom. O legal é que ainda a Robin Sparkles volta depois com várias outras músicas, mas enfim, essa é a melhor da Robin, com certeza. Essa é a melhor da Robin. Porque também é a primeira e é o que você, tipo, tem o baque, né? Então escutem aí. Let's go to the mall. Yeah. próxima música agora é uma música que eu gosto bastante. Ela é uma das coisas mais legais da série, porque ela lembra uma continuidade na série, né? You Just Got Slapped, que é cantado pelo Marshall. É quando você tem a cena de tapa na cara do Marshall em cima do Barney. E, cara, isso é muito bom, porque acontece que existem apostas ao longo de How I Met Your Mother. Não só essa, mas existem outras. Mas essa especificamente, ela deu uma continuidade em diversos episódios, né? E esse episódio foi muito marcado, cara, por causa que essa música ficou muito bem colocada. E assim, olha, gente, as cenas dos tapas são uma das melhores cenas de How I Met Your Mother. Sempre fica na expectativa, assim, nossa, quando é que vai ser o próximo tapa? Porque é demais, gente. É uma daquelas ideias que torna How I Met Your Mother muito divertido, assim. Nossa, é muito bom, cara. Você sempre fica, assim, no, na ansiedade pra saber quando que vai vir, cara. E quando vem, você fica falando, caraca! Às vezes dá uma pena do Barney, mas não. Convenhamos, eu prefiro ver o tapa. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. This feeling has put you in your place. Hot red burning on the side of your face. You feel the blood rush to your cheek. Tears start to fill your eyes. Your lips, they're trembling, but you can't speak. You're trying, oh, you're trying not to cry. You just got slapped across the face, my friend. You just got slapped. Yes, that really just happened. Well, everybody saw it. Ha! Everybody laughed and clapped, 'cause it was awesome way that you just got slapped. Mas agora, eu particularmente considero a melhor cena musical de todas de How I Met Your Mother. Ela aconteceu no episódio 100 de comemoração, um episódio especial. E obviamente é protagonizada pelo melhor personagem de How I Met Your Mother, o Barney. Ou seja, é uma música cantada pelo Neil Patrick Harris, que ele canta magnificamente bem. E ela fala nada mais ou menos do que ternos. Sweet Up, cara, a música dos ternos. Nothing sweet but like a suit. Ele fica dividido entre os ternos e uma mulher gostosa. E obviamente ele prefere os ternos, né? Cara, é demais. É impagável. É demais. Essa também vale a pena ter o um vídeo na postagem, porque, gente, também é demais. Muito boa essa música, com o contexto, com a cena, com toda a dança, porque eles fizeram como se fosse virou um musical. Musical virou mesmo. Musical. Escutem aí. I know what you're thinking, what's Barney been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, 'cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop, that lady cop who's kinda cute. Nothing suits him like a suit. Wingman I can wear, they're oh so debonair. The perfect way to snare a girl with daddy issues. In navy blue or black, check out this perfect rack. I want to give them a squeeze. Oh, really? Then answer these questions, if you please. What would you do if you had to choose between your suits and a pot of gold? Suits. What would you say if you gave your suits away and in return you'd never grow old? Suits. What would you pick, 1 million chicks or a single three-piece suit? It's moot. What if world peace were within your reach? I'm gonna stop you right there. It's suits. Come on, Lily. Get your head out of your ass. 2, 3, 4! Girls will go and girls will come, but there's only one absolute. Every bro on the go needs to know that there's no accepted substitute. I'm sorry, suits, let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday down the laundry chute. Cause nothing suits the undisputed absolute suit or a recruit. Wait for it. Pessoal, a gente vai falar uma que chama muito a atenção, porque também é de uma coisa que vem falando em continuidade na série, que é Puzzles. A gente vai falar sobre a música do bar, como ficou conhecida. Cara, We Should Buy a Bar. E tem um momento que eles têm a oportunidade de abrir um bar no apartamento deles. E, cara, é perfeito. A música se encaixando no desenvolvimento do bar é uma coisa muito legal. Se eu achar certinho também, eu coloco um vídeo dessa parte, que é muito bom. É, não é um musical tão legal quanto o anterior, mas ela se encaixa muito bem com a ideia e com o momento que tá acontecendo. É, o legal que eles fizeram, pô, a Cobb Smulders cantou, o Jason Segel cantou, o Neil Patrick Harris cantou, o Josh Radnor cantou, tirando, acho que o Neil Patrick Harris, a maioria nunca tinha cantado na vida, assim. Tipo, ninguém é cantor ali, sabe? A única que realmente não quis foi a Alison Hennigan, que é a atriz que faz a Lily. Ela disse que não se sentia à vontade pra cantar. E a Kristen Milliot, que aparece na 9ª temporada, ela também canta. Cara, é isso que eu acho, é uma das características muito legais de How I Met Your Mother, que são essas cenas musicais, né? Próprias, é muito bom. Bem, é isso aí, escutem aí. Puzzles is a place where people go to feel like they belong. Gonna take advantage of dumb drunk girls. No, we're not. Bro, that would be wrong. A place where wit and wisdom bloom. A place to bang chicks in Ted's room. Not happening. We'll talk about it. At Puzzles, we all fit together. On sunny days or stormy weather. So pull up a chair and sit for a spell. There's laughter to share and stories to tell. Puzzles is a place where everyone feels at home. And we bang chicks in Ted's room. A música é Shake It Out, né, do Florence and the Machine, e ela é uma música linda, mas ela também é uma música triste, e acho que ela marca muito bem o episódio que ela tem, que é um episódio triste, né, que é quando a Robin ela termina, de fato, tudo com o Ted, porque ao longo das temporadas sempre vai tendo aquela esperança, né, do Ted de conquistar a Robin, de retornar, de voltar com ela, mas nesse episódio, a Robin, tipo, ela diz que não, ela fecha as portas, então o Ted, ele fica realmente muito arrasado, e eu acho essa música que ela realmente combinou com o clima do episódio, né, com a mensagem que o episódio ia passar. E eu acho essa música lindíssima. Então ela com certeza merece estar entre as melhores músicas que já passaram em How I Met Your Mother. Então é isso, gente, escutem aí. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way. And all of the good come out to play, and every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the Bem, e agora, gente, a gente vai sair tipo, de um momento triste pra um momento, tipo, bizarramente engraçado e romântico. Porque a gente vai falar sobre Let Your Heart Hold Fast, cantada por Forte Atlantic. É simplesmente um dos momentos mais geniais de How I Met Your Mother, que é a última sacada do playbook do Barney. Cara, é quando ele pede a Robin em casamento e você percebe que, tipo, tudo o que aconteceu até aquele momento da oitava temporada foi planejado pelo Barney. Ele pensou em todos os detalhes pra chegar no melhor momento e ter certeza que o Ted tinha terminado tudo com a Robin, ia tá bem com isso. A Robin ia ter certeza de quem que ela ia estar escolhendo pra se casar. E aí sim, chegar e pedir ela em casamento. Cara, genial. Pra um cara que não tinha a mínima ideia de compromisso, não queria saber de namorar, imagina casar, ele foi extremamente romântico e feliz na sua forma de pedido de casamento. Ele realmente está de parabéns. E essa música também é outra música muito bonita. Genial, cara. O momento dessa música, pra mim, é muito, muito bom. Então é isso, escutem aí. All my days are spent, all my cards are dealt. Oh, the desolation grows. Every inch revealed as my heart is pierced. Oh, my soul is now exposed. In the oceans deep, in the canyon steep, walls of granite here I stand. All my desperate calls echo off the walls, back and forth, then back again. To believe like the high tide takes the sand. Fechar, eu vou falar de uma música que ela toca no finalzinho falando do último episódio da oitava temporada, que é Simple Song do The Shins. E ela é uma música que eu não sei se é pela cena, porque é aquele momento em que finalmente, depois de 8 temporadas, depois de mais de 180 episódios, não sei quantos episódios que a gente estava acompanhando ali de How I Met Your Mother, finalmente a gente vê a mãe. Cara, é demais. E essa é a música que encerra a oitava temporada e gera toda aquela expectativa pra nona e última temporada. E eu só digo isso: One Ticket for Hampton, please. Cara, demais. Demais, demais. Eu em si não gosto tanto da música, mas o momento é muito legal. Ele te empolga porque você tá há 8 temporadas. Aí ela apareceu, cara. Escutem aí, gente. What you done? I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt. On a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything with the heart in my chest, I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Spark. You are a charm and a chain that I stole, especially. bônus, gente, por favor. Uma das melhores versões de Lavigne Rose, que é cantada pela Christian Milioti, que é a atriz que faz a Mother. E, gente, essa cena é demais, eu não vou falar muito mais, só é lindo. Escutem aí, gente. And hold me fast. This magic spell you cast. This is Lavigne Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see Lavigne Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to turn into love. So give your heart and soul to me, and life will always be. Kids, I must have heard your mom's rendition of Lavigne Rose a million times over the years. Every night when she tucked you in, for instance. But that performance, that first night I ever heard her sing, that one will always be my favorite.